O nosso tema de hoje, é a carne fraca, o título. Ele poderia até ser uma pergunta, né? A carne é fraca? Porque nós ouvimos várias vezes, ao decorrer do nosso, da nossa vida, há algumas expressões nesse sentido, dizendo assim, ah, eu não resisti a comer aquele bolo inteiro, porque a carne é fraca. Ou eu vi aquela garrafa, eu bebi, não resisti. Eu falei, botei para fora aquilo que estava engasgado aqui, porque não consegui conter. Eu traí, porque é um desejo do meu corpo, mais forte do que eu. Enfim, são várias situações da vida em que nós colocamos a consequência dos nossos atos no nosso corpo, no nosso corpo físico, dizendo que ele não teve a capacidade de impedir que fizéssemos algum ato, alguma ação que gerou consequências para nós. Então fica essa pergunta, será que a carne é fraca, que não consegue dar essa retenção? Eu trouxe dois livros aqui, porque eu tirei informações dos dois. O livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, porque tratam dessa questão. Ele nos diz que o corpo, esse corpo físico aqui, ele é o envoltório do Espírito encarnado. É que nem essa camisa aqui, sendo o envoltório desse corpo. Então é um exemplo visual para a gente já começar a discernir. Será que ela influencia os meus atos? Ela determina o que eu faço ou o que eu deixo de fazer? Se é só um envoltório? Diz mais, é um instrumento da manifestação do Espírito. Então agora já clareou, né? Se é um instrumento da manifestação do Espírito, ele se utiliza do corpo para se manifestar. Aí a gente percebe que, então, existem tendências, desejos, vontades lá dentro no Espírito que anima o corpo. E que ele se utiliza, então, das sensações materiais para satisfazer essas vontades. Os cinco sentidos básicos que nós temos, que nos trazem sensações que nós gostamos, ou um pouco menos, aquelas que eu citei, né? O comer, o beber, o falar, botar para fora emoções, todas provenientes do Espírito. Mas o Livro dos Espíritos nos diz: o Espírito não está submetido à matéria. Essas sensações que eu busco através dele, não é ele que me submete a isso. É o contrário. E essa submissão parcial que eu posso vir a ter, ela é decorrência do meu grau espiritual dentro desse corpo. O que, que eu quero dizer com isso? À medida que nós purificamos o Espírito ou evoluímos espiritualmente, a matéria ela tem uma influência menor no Espírito. Temos exemplos ao longo da nossa história de grandes personalidades. Tem sempre uma ali para a gente olhar. Grandes personalidades, até abaixo, bem abaixo dele, mas em várias áreas. Se nós pegarmos um Mozart, quando ele reencarnou, ele, na infância dele, ele compunha. Na infância. Se ele tivesse um corpo que não tivesse habilitado a vazão espiritual dele, ele não conseguiria fazer o que ele havia feito. Aí é um estudo um pouco mais profundo que a gente teria que fazer para entender a questão orgânica o como ela abre espaço para a questão espiritual. Como é que ela deixa o espírito se manifestar mais ou menos? Por que que eu não consigo fazer determinadas coisas? Para isso serve a nossa encarnação, para que nós aprendamos a desenvolver o espírito através do processo carnal. Tudo aquilo em que eu tenho mais dificuldade, mesmo fisicamente falando, eu preciso me debruçar para desenvolver. Nós nascemos, ou durante a nossa vida, nós adquirimos algumas deficiências. Ficando apenas na parte física para a gente perceber com mais clareza. Durante a vida nós desenvolvemos algumas deficiências. Nós chamamos de doenças. Algumas que nos acompanham até o desencarne. Outras a gente vai curando com o tempo. Ou vai jogando um pouco para trás. Elas deixam de ter tanta força. Da onde vêm essas deficiências? Será que nós damos mais vazão ao princípio material, esse aqui que eu vejo, ou ao princípio espiritual? Como é que nós levamos a nossa vida? Quem é o alimento mais, o espírito ou o corpo? Então, quando a gente começa a querer entender um pouco sobre isso, da nossa vida individual, nós começamos a olhar o que nós estamos fazendo efetivamente. Somos uma máquina que acorda, trabalha, come, repousa, se diverte e os anos passam? Ou estamos agregando alguma coisa mais forte do que isso que nos encaminha para outros estados de consciência até? Porque a consciência também, ela vai ampliando na medida em que nós vamos dando espaço para essa ampliação. Senão a gente continua vivendo da mesma forma. Nós estamos em março, no começo do ano ainda, 2023. Como é que nós queremos chegar lá em dezembro? Existem questões que são muito objetivas. Nós queremos chegar lá saudáveis, sem nenhum problema, com todas as pessoas que nos fazem parte do nosso círculo, do mais estreito ao mais amplo, perto de nós. Nós queremos tudo de bom. Mas o que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Algumas coisas nem dependem de nós, né? A questão da vida, mas a qualidade da vida depende. A qualidade que nós vamos dar para os nossos dias depende exclusivamente de nós. E aí entra a questão mental, não é a questão orgânica. Porque a mente, ela determina tudo isso. Nessa luta de interrompermos essas vontades do corpo que eu citei no início, tem que haver um sacrifício, um dizer não. Não. Eu tenho vontade, mas eu não quero. Eu conscientemente devo dizer não, bloquear. Eu devo tirar a força que a matéria impõe, as sensações que elas me dão, porque eu tenho que perceber aonde isso me leva. Os nossos vícios todos, desde aquela mentira pequena até os mais graves, que são os físicos, eles precisam ser interrompidos. Isso, muitas vezes, é mais do que força de vontade. Dependendo do tipo, nós precisamos de auxílios externos para nos auxiliar. Mas é necessário querer. Ninguém faz nada, alcança nada, se não tiver esse impulso de vontade. Então, quando a gente fala lá do Mozart, das qualidades dele, provavelmente em outras encarnações ele já havia desenvolvido essas habilidades e quando veio, já veio com elas afloradas. Nós também temos algumas nem tão grandes como a dele, mas temos algumas. Nós já conseguimos fazer algumas coisas melhores, já temos qualidades, algumas ainda muito cruas, que precisam ser elaboradas, precisam ser trabalhadas, focadas para que ganhem força dentro de nós naquilo que nós fazemos. Quando nós lembramos dos nossos antepassados, os nossos pais, mães, avós, quando pensamos neles e lembramos de coisas positivas, são as qualidades que eles manifestaram através da vida deles. Então, que possam ser também os nossos exemplos nesse sentido. Que possamos, numa relação de afeto e gratidão, fazermos o nosso melhor até por aquilo que eles plantaram dentro de nós, pela aquela semente que eles depositaram e que desejam que ganhe força. Sermos pessoas cada vez melhores. Talvez só esse enfoque já tenha muita coisa dentro dele, ser pessoas melhores, porque isso é muito grande realmente.